Apocalipse de Jesus segundo São João. Ontem, eu que vinha explicando o sexto selo, dei um salto para o capítulo 7, para comentar com vocês aquela história dos 144 mil, porque muita gente se desespera a ouvir falar nos 144 mil e pensa que está perdida essa muita gente. Então eu expliquei que esses 144 mil, eles são o supra-sumo, porque há muito mais que 144 mil atuando por Jesus no mundo, pregando, mas aqueles são o supra-sumo que Jesus distribui em todas as religiões. Porque não precisa ser flagrantemente de Jesus a mensagem ao entendimento humano para deixar de ser. Ele fala a todas as consciências. Ele mandou Confúcio, mandou Buda, mandou Zarur, mandou Lao Tse, São Francisco de Assis, Chico Xavier, mandou Marx para sacudir as religiões e os poderosos do mundo. E quem manda é Jesus. Não pense que o planeta Terra seja a casa da mãe Joana, que não é não, não é não e não é não. Depois do aparecimento do capítulo 7, dos 144 mil das 12 tribos de Israel, eu já falei que Israel aqui não é a nação hebraica, árabes também, católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, comunistas, ateus, que Jesus vai julgar pelas nossas obras. Muita gente se tornou ateia por causa dos erros e abusos religiosos. Lá está dito, num dos nossos artigos, falência religiosa gerou o ateísmo. Mas para confortar todos que se esforçam e querem salvar tanta gente no mundo, seus familiares, eu convoco a atenção para o versículo 9. Do capítulo 7 do Apocalipse, aquele capítulo que trata dos 144 mil selados de Israel. Israel hoje é um simbolismo forte. Como dizia o irmão Zarur, Deus criou o ser humano de tal forma que ele só pode ser feliz praticando o bem. Como é que Deus iria praticar o mal? Criar bilhões e bilhões de espíritos só para o planeta Terra e depois privilegiar 144 mil. Em linguagem estatística, isso é igual a zero, diante de bilhões. Vamos confortar a turma que trabalha por Jesus. A visão dos glorificados. Depois destas coisas, olhei, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estava em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas com palmas nas suas mãos. Está aí, ó, são muito mais que 144 mil. Esses aí também, que estão salvos, etc., já fizeram parte de 144 mil em uma, duas ou três gerações. Tiveram missões específicas a serviço do Cristo na Terra. Quanto ao sexto selo, ele é tremendo, porque mostra o que receberão as pessoas fingidas, principalmente aquelas convocadas por Jesus e que o traem. Quem traz Jesus, Jesus sabe. E vi quando o Cordeiro de Deus abriu o sexto selo. E eis que sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina. A lua toda como sangue. Nós trazemos o universo dentro de nós mesmos, Preste atenção para isso aqui. Os selos significam principalmente o quê? A intimidade do homem, aqui conflagrada. Ora, nós temos dentro de nós céu e inferno. Então, no céu interior das criaturas humanas, e Jesus vai abrindo os selos que fecham o livro, porque o livro está sendo aberto, as profecias, quanto aos fatos que vão acontecer, vem logo em seguida, aí vem as trombetas, vem uma porção de coisas. No céu da nossa intimidade, intimidade do ser humano, um grande terremoto. O sol interior se tornou negro, como um saco de crino, e a lua toda como sangue. Porque nosso universo interior está conturbado. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O que é que eu digo? Não há um ato sequer da nossa natureza humana e espiritual que não tenha consequência. Toda essa tormenta que está aqui, e vejam que essas tormentas selam o livro, mas Jesus tem esse poder de nos sondar rins e coração. Então, toda a tormenta que está dentro do livro é resultado da tormenta que está na nossa alma. O que vai acontecer dentro do livro é resultado da tormenta que nós trazemos dentro de nós. Então, Jesus vai fazer com que nós nos revelemos. Então, vai abrindo os selos que fecham o livro. Porque o homem procura esconder os seus crimes. Mas Jesus abre e os revela, como está fazendo com a humanidade toda. Portanto, não adianta as pessoas mentirem, porque Jesus vai mostrar isto breve. Breve, a humanidade tomará conhecimento de todos os fatos íntimos de todos nós, criaturas humanas. Que tal vivermos às claras, como eu tenho ensinado a vocês, que Jesus está abrindo o livro. E vejam que o julgamento vem quando ele vai abrir o sétimo selo e abre o livro todo. E vai haver silêncio no céu. Porque tudo aquilo que está profetizado como fatos políticos, guerreiros, científicos, econômicos, já estavam escrito antes nos selos. Nós escrevemos com a nossa intimidade criminosa ou luminosa. Entenderam o que é que Jesus... Só Jesus podia abrir o livro? Porque só Jesus sonda rins e corações. Só ele é que podia mostrar à humanidade a sua vergonha ou o seu valor. E quando ele abre o sétimo selo, quando ele faz o homem revelar, o ser humano revelar a sua última podridão ou a sua divina qualidade, aí vem a consequência. Porque o silêncio do céu é justamente aquele suspense do que vai acontecer. Qual o julgamento que Deus vai dar à humanidade? Aí começa a tocar as trombetas e vê o diabo aí em seguida. Entenderam por que o Apocalipse não é resultado da vontade de Deus, mas das ações dos homens contra ou a favor da obra divina? Quem determina o que vai acontecer dentro do livro são os nossos atos interiores. Por isso ele estava selado com o selo. Tudo isso que está acontecendo aqui no sexto selo vai acontecer na política, na religião, na ciência, porque nós somos aquilo que pensamos. Então, nós é que tínhamos fechado o livro, estávamos fazendo tudo escondidinho, roubando escondidinho, matando escondidinho, caluniando escondidinho, perseguindo escondidinho. Mas não adianta, porque Jesus rompe os selos, e aí nós vamos ter as consequências das nossas mazelas, que escondemos tão bem, mas explodem, porque Jesus mostra quando há necessidade de mostrar. Aí vem guerra, vem fome, vem tudo o que vocês podem imaginar. Governo sobe, governo cai. E as estrelas caíram do céu sobre a terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra e os príncipes e os grandes e os tribunos e os comandantes e os ricos e os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Mas está dentro de nós, como é que nós vamos nos esconder? À medida que nós nos escondemos dentro de nós mesmos, é que nós vamos ver mais as coisas erradas que fazemos, que são feitas por nós. Não adianta esconder-se, é melhor revelar-se e corrigir-se. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro de Deus. Porque chegou o grande dia do furor deles. Quem poderá sobreviver? Alguém pode resumir a minha explicação? Por que que os selos vêm na frente? Quem se apresenta? Vamos lá, Gilberto, vamos lá depressa. Quando ele quer falar, pode vir. Todo mundo fala 30 segundos. Quer dizer... É porque eles representam a intimidade do homem. É como o senhor mesmo disse, que o Apocalipse, ele não foi uma vontade assim de Deus. Porque tudo que está escrito no Apocalipse veio de dentro da intimidade da gente. Veio dentro dos nossos selos, que são a nossa intimidade. Muito bem, minha filha. Quantos anos você tem? 13. Por isso é que Jesus abre o livro e obriga a acontecer as coisas que nós escrevemos antes. A gente faz a barbaridade e quer esconder. Não adianta. Não adianta fechar-se dentro do quarto. A humanidade inteira ficará sabendo. Que a própria pessoa não vai se aguentar e vai ter que dizer. Porque vivemos o tempo final do ciclo. Todos ficaremos nus moralmente um diante dos outros. Por isso é que eu falo abertamente com vocês aqui. Lava o coração. Por isso é que vocês me respeitam, não é isso não? É. Sejam assim também que vocês vão crescer. Porque Jesus diz no Evangelho: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Vamos lá, Vanderlei. É, meu pai, grande programa esse que nós estamos acompanhando hoje, porque nós vimos o senhor revelar que os selos, eles refletem aquilo que o interior do ser humano produz, ou seja, a realidade de cada um de nós. Que nós podemos exteriorizar a mentira, mas a verdade das nossas realizações, elas estão realmente dentro de nós. E hoje, o senhor pode nos revelar um pouco mais além, já que fomos esclarecidos anteriormente, no sentido de que Jesus, ele pôde abrir os selos, porque ele pode sondar as mentes e corações. E somente a ele é dado. Os segredos da alma humana é uma coisa muito séria. E nós sabemos agora, por causa da sua pregação, que as trombetas, elas são simultâneas aos selos. E eles vêm fazer cumprir-se aquilo... Moralmente falando. Moralmente historicamente falando. Historicamente falando, elas vêm depois. Porque vejam bem, vou explicar, vou resumir mais uma vez a coisinha. O livro estava fechado por 7 selos. Os selos são as tormentas humanas interiores, principalmente isso. O livro vai revelar fatos que vão ocorrer sobre a humanidade. Por quê? Porque a intimidade humana provocou aqueles acontecimentos todos. Guerras. Sobe, cai governo. Está tudo dentro da gente. Quando Jesus abre o livro, exterioriza-se que estava contido dentro das criaturas. É isso. Vamos lá. Cada dia na LBV é diferente, né? Eu acho que hoje é o grande dia da mudança de todos nós, porque esses fatos revelados hoje no Apocalipse são realmente novos e está mudando cada um de nós. Porque nós sabemos que daqui para frente nada ficará oculto que não venha a ser revelado. E, obviamente, vamos cuidar muito mais da nossa conduta dentro da Legião da Boa Vontade,